Aqueles gritos ao pé do ouvido, dizendo vai embora, eu não sou obrigada a ter que sustentar alguém que não faça parte da minha família. Ouvia isso? Sabe por quê? Nunca me subestimava aos seus caprichos. Já não bastava ter que suportar ver a minha mãe ali apanhar de um camarada que não valia nada. Sua profissão viver de bar em bar, enchendo a cara na caixa se vir me ameaçar. O planeta safado já tentou até me estupar, graças a Deus consegui me safar. Mas o que eu não aceitava e nem me conformava era que quando eu falava minha mãe não acreditava, dizia que era eu sim a safada. Não aceitava que ela havia se casado novamente com um cara que pra mim era diferente, pois ele não era o meu pai. Isso tudo ia ter que ouvir, pois ela não acreditava em mim. A partir daí resolvi fugir, quem sabe a vida dela será melhor assim. Quem sabe a vida dela será melhor assim. Na vida eu nunca tive infância, da malandragem eu quis conhecer. Entrei no mundo muito louco, atirei minha vida dentro de um poço. Sabedoria pra mim nota zero, inteligência pra quem sabe viver. Chegou a hora, vou me virar. Não sei aonde vou parar, vou pra qualquer lugar onde eu possa me adiantar. Mas a vida lá fora era bem diferente. Eu, uma adolescente perdida, desiludida, triste da vida, sem opção. Tendo que dormir ao relento em um colchão, não. Apenas em cima de um pedaço de papelão. E sem contar que não havia nada pra comer. Todo trocado do bolso eu vi desaparecer. Em pouco tempo eu estava sozinha, sozinha. Mente vazia, sem amor, só existiam ali o raciocínio para o mal e a dor. Rapidamente eu me entrosei com a molecada que sobrevivia ali na mesma área. Primeiro passo pra entrar no mundo das ruas, aprender a praticar tudo de errado e que não presta. Sem vacilar e ser esperto, os homens não me ganham. Em uma roda formada, um braveiro a rodar. Ele chegou até o meu lugar. Primeira vez, tremia só gelado, pois eu nunca havia fumado. E de repente ouvi uma voz falar: puxa pra dentro, empresa, deixa a fumaça subir. A partir daí fiz o diabo sorrir. Lembro da lombra. Na vida eu nunca tive infância, da malandragem eu quis conhecer. Entrei num mundo muito louco, atirei minha vida dentro de um poço. Sabedoria pra mim nota zero, inteligência pra quem sabe viver. Agora minha mente está dominada, já não consigo mais me controlar. Só de sentir o cheiro da danada eu fico doida pra fumaça. Eu fico doida pra cheirar pó. Mas como me adiantar se depois de viciada não arrumava ninguém pra fazer uma graça? O meu instinto nervoso quase pelos ossos me levavam a roubar. Foi aí que eu resolvi usar a arte de enganar. Um bobo inocente, um cidadão decente, sei lá, caiu na minha lábia. Resolveu me conquistar, primeira opção pra ele, um bar. Vamos lá que a casinha tá armada. O otário falava que era Mauricinho, que tinha um carro do ano e só andava boizinho. Nem imaginava que tudo que me falava me deixava mais alucinada. E cada vez mais ele se embriagava. Hey! A sequência lá fora já estava preparada, só precisava então arrastar o camarada. Saímos do bar, ele mais que transformou, não enxergava nada, a cachaça já o dominava. Primeiro bote eu escalei com oitava coronhada na cabeça, ele caiu no chão. Os meus compassos chegaram colando e detonando todo o dinheiro que tinha, não restou nada. Até a chave do carro serviu pra fazer graça. A vida eu nunca tive infância, da malandragem eu quis conhecer. Entrei num mundo muito louco, atirei minha vida dentro de um poço. Sabedoria pra mim nota zero, inteligência pra quem sabe viver. Uma agonia pra fumar e pra cheirar era tão uma dupla overdose. Foi minha última dose. Uma doença incurável, meu passaporte pra morte. Em uma cama de hospital, acabou-se o meu reinado. Ai meu Deus, em meu último suspiro, eu te peço que me perdoe pelos meus pecados. Pois só Deus pode.